Evra base aguardando pista livre. Evra base aguardando pista livre, ali pro 0. Né? 6310, aguarde posição. É 6201, livre puxa somar. É 201, tá livre puxa acionamento. A gente pode fazer simultâneo se quiser com o Janel do lado aqui, a gente empurra um pouco mais pra trás ali. Tá, então recue a aeronave até a posição no passo 3. Afirmativo, vamos empurrar um pouco mais atrás, Janel 6201. Pode, o Sané 6310, o seu vai iniciar simultâneo com o Sané 6201. Ok. Livre pro 0. Livre pouso pro Limpo 00. 5836, decolou os 39, controle 1935, no voo. Boa noite. Comando 1, mantém a saída. Mantém. Lembra 2 após o tráfego, pode ir aí, manter, senhor. Afirmativo, 963, após o tráfego agora na força, além mantém aí, 0362. Afirmativo, 3662. Angulo meu pronto? Está possível, esteira de turbulência, a aeronave passou sobrando 7, quando pronto, tem livre decolagem. Complemento 1108 mais. Estabilizado no localizador, 6741. O Webjet 6748, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 6. 18-6-6-7-4-8. Ona, taxi via Alfa, mantenha na Delta, na minha escuta para o cruzamento, aguardando. Alfa e Delta, mantendo sua escuta para o cruzamento, no cruzamento. Alfa Romeo, Papá Tango Romeo, decolou aos 4-1, agora controle 1-9-35. Torre Salvador, boa noite, 6748, da web, baixar travada. 3662, vem com a centena 99, livre decolagem, pista no 0. 3662, livre decolagem, pista no 0. Vigilância radar na saída da El. 400 da El, Romeu. Salvador, boa noite, gol no 604, vai passando 190, parou no 50, informação Rito. 04, identifique, chega da Mari, desse Matheus 050. Boa, 0501. 3561 no Datan, chama Centro Recife, 12685, correção. Frequência 1288. 2883561, boa noite. Escuta. Poderia confirmar a frequência do centro nessa área? Essa área, quando autorizado, você vai chamar 1251 no 3325. Tô ok, 251, obrigado. 62, veículo aos 43, controle 199-35, por favor. 362-935. Na Delta, aguardando para cruzamento, nível 00. Controle Salvador 3662 da Tampa, passando 1.800. Correção 3662, contato radar. Saída Fuca, sobe o 370, vigilância. Sena 370, 3662. Webjet 5836, voo e proa do Romeu Fox 018, e chame Centro Recife em 12685, alternado no 3365. Ok, então na proa do Romeu Fox 018, Recife 2085, alterna 3365. 5836 da Web. Palmeia, altimetro 10013. Tente via Índia para o ponto 010, 486. Ou 6310. Pushback acionamento no 889, posição 612. Gol 1889, livre sinal, sem pronto para ataque. Chamada. Ativo Olimpo 00. Livre cruzamento, repasse pista livre. Botaremos pista livre. Já coordenamos com o centro, nosso destino agora é Sorocaba. Pela Upper Zulu 21, a gente pode dar presente para o ACBID? Negativo, sua autorização só por cento. Vou aguardar a ligação dele. Positivo. Segue o Oceanair na frente, 186, posso esperar o Oceanair 620. Ô Salvador, boa noite, 6748 da Web. Grato aí, um abraço. Autorizada Alfa, vai reportar na Juliette, mensagem 14. Salvador, 35241, para puxa essa lamenta. Cinco, dois, quatro, um, no livre sinal, chame ponto para táxi. Chamarei para o táxi, 5241. Solo 63, 1-0. Persiga, 6310. Teria um probleminha técnico aqui, solicito ficar mais um minuto na posição. Cliente, acionei, 6310, então chame ponto para o táxi. Pode dar. Controle Salvador, poderia conceder a gentileza ao TAM 3662 de Vaz Parda presente, senhor? Mantenha a saída 3662. Presença. Siga Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa, autorizado Fortaleza, nível de voo 350 via UPZU 19, pista 10, curva esquerda, saída Momo Froti, controle 119, decimal 35, transponder 5043. Romeu Alfa, permanece as instruções para acionamento e decolagem, chame torre 118 desse momento. Juliette, mensagem 48. Juliette, mensagem 48, mantém a posição. Mantém. Alfa Romeo Alfa, autorizado Fortaleza. Nível de voo 350 via Pezulu 19, pista 17, curva esquerda, saída Momo, frutir controle 119, decimal 35, transponder 5043. Alfa Romeo Alfa, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. 189102 a bordo, autonomia de 3 horas e 35 minutos, alterna com fins. Gol 1889, autorizado táxi. Fique atento à aeronave da Oceaner. Positivo, gol 1889. O WebJet vai para a posição 5, mais ou menos? WebJet, você vai para a posição 5. Ah, então, ó, o Gol se, aguarda aqui e o WebJet dá para ele entrar aqui, se ele, aceitar. Gol, aguarde para o táxi. WebJet 6748, autorizado em Cresano, Juliette, posição 05. Juliette 05, obrigado, amigo. Valeu, valeu, bom descanso aí. Valeu, Golô, até mais. Salve, Salvador, 35241 para o táxi com POB de 44, autonomia de 4 horas e 10 e alterna Belo Horizonte, o 5241. 5241, na guarda de táxi. Agora não, acho que não é 0, agora sim, só para táxi. Funcionário 6310, autorizado o táxi, ponto de espera, pistão 10, chame torre 118, decimal 6, o seu altímetro 10 no 3. Entende? Táxi está ponto de espera no 0, lado 266310. Salvador, está 3152, boa noite, autorização Maceió, nível 350. Tá, 3152, aguarde instruções. Chané 6201, no siga aeronave da companhia, chame a torre pronto. Sim, Matinho, acusará quando espera a torre pronto, chame a 6201. Gol 1889, autorizado táxi, quando espera pistão 10, chame torre 118, decimal 6. 86, ponto espera, chamará 889. Trip 5241, no início táxi, o senhor vai seguir a aeronave da Gol no pátio 06, ponto de espera pista 10, chame torre 118, decimal 6, faz o altímetro 10 no 3. Gente, vai seguir a aeronave da Gol, não pode esperar, vai chamar a torre 1186, o trip 5241. Torre Salvador, Chiné 63, no 0, ponto espera no 0, pronto. 63 no 0, nem decola, pistão no 0, vem com a centena de nós. Nem decola no 0, 63 no 0. Pronto, Chiné 6201. 6201, boa noite, após a companhia ali mantém. Após a companhia ali mantém, Chiné 6201. Siga Alfa Romeo Alfa. Chame torre 1-1-8-6. TAM 3152, Bruno Fara, cópia. Prossiga. TAM 3152, autorizado Maceió, nível de voo 330, via Upper Whiskey 58, pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-1-9-35, transponda 5045. TAM 3152, autorizado Maceió, nível 330, Lampes 58, decolando 10, curva esquerda, Puca, Caju, 119-35, 045, TAM 3152. TAM 3152, chame para acionamento. Chamar. 390,54, chame controle, 1935, no voo. 1935, obrigado, chamar 63, bom andar. Controle de Salvador, boa noite, Xenai 6310. Xenai 6310, saída Puca, sobe ao 350, vigilância radar. Puca 350, central 6310. O Gol no 604 autorizado, sinal no 0, reporte estabilizado. Reporta na Gol 604. É 201, autorizado decolar, vem com a centena, 29. Iniciando decolagem no 0, Xenai 6201. Oi, boa noite, 889, pronto, ponto de espera, 10. Boa noite, 89, boa noite, ali mantém, pode ser 10. Ali mantém, 889. Controle CNE 6310, possibilidade de voarmos a Aruda, presente? Mantém a saída. Mantém 3. Estabilizado no exército, no 604. 604, complete final, chame torre 1 no 8 desse momento. 86, Tomás. Salvador, boa noite, o 1604, 2 milhas de, do externo, 10, fecha a casa. Na minha 201, sobe e mantém nível de voo 380, nada é, o vigilância radar. 380, possibilidade pro de Dael, Leda, o Brit? Oi, Leda. Pronto, Leda, o Xané. 4209 da Azul, identifique. Azul 4209, Salvador, acione identificação. 89. Nível 360 identificado a 100 milhas de Salvador. A frequência do centro Recife no setor 12685, 1336125. 3365. Fuso utilizado para o 0, vem para a centena 2. Confirma para o gol no 604. Afirmativo livre, fuso, está 10. E do Grupo 10, qual o vento? Uma centena das nós. Centena das, obrigado. Voo 1889, decolou 50, agora controle, 1935. 1935, gol, 1935, gol no 889. Salvador, gol no 889. Gol no 889, saída da Elfa da 360, vigilância radar. Da El 360. M04 no solo 00, livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, voo 1604. M310, chame Recife agora, 12685. 2685, 6310. O Alfa Romeo Alfa está livre, ingresso, chama alinhado para o outro ano 7. O Trip 5241, livre decolagem da 10, vento é 1-10 graus com uma dúzia de nós. Livre decolagem 5241. Trip 5241, decolou 02, controle 1935, bom voo, boa noite. Tio, Trip 5241, passando para a frequência do controle, boa noite, bom trabalho. Boa noite, perdão, falei um pouco cedo. Decolagem para 02, 1935, boa noite. Positivo, tudo bem, uma boa noite, bom trabalho, amigo. É 301, chame o centro Recife agora em 1251. 251, 6201. Controle Salvador, boa noite, o Trip 5241. Sono, bom dia, confirmando, boa noite, identifico, confirmando, subindo 200, autorizado saída Arbor. Para 200, autorizado Arbor, ciente, senhor. Salvador, boa noite, eu vi com a 209, passando nível 200, parando 60. 4209, identifique, prossegue via para 2000 com 1013 no ajuste, informando estabilizado. Para 2000 com 1013, informará a 209. Gono 1889, chame Recife agora, 251. 251, Gono 889. Romeo Alfa, o vento é 110 graus, com uma dúzia de nós, que negar no 013, livre decolagem da 17. O Alfa Romeo Alfa decolou 06, controle em 1935, bom voo e boa noite. 1935 pro Alfa Romeo Alfa. Controle Salvador, Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa. Radar, suba 350 na Momo, vigilância. Subi pra 350, Momo, Alfa Romeo Alfa.